Qual é a menção honrosa antes? Não, antes. A menção honrosa é depois. Depois? Senão pode queimar a pauta. Ah, tá. Não. Já de novo lima isso. Um. Já é a segunda vez que você faz isso. Próxima. Rua. Vai ser a terceira. Aí se eu fizer mais outra, aí vai ser a quarta e ferrou. E assim por diante. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Figatti. Fala, galera. Tamo aí porque heróis é nós. Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. E quem será o super-herói desse cast? O host Team Blue? O co-host Edu? Ou Flávio, o estagiário? Na verdade, eu acho que é o Fernando, porque ele é 3D. Ah, é. Pode ser. Ele já tem o superpoder dele, né? Já tem o poder, já. 3D. Também aqui conosco o Fernando 3D. Fala, galera. Já que temos ou teremos um herói nesse cast, então quem será o anti-herói desse cast? Meu Olha Discord. E... Oi. Pode ter. Tem isso, verdade. Né? Realmente. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar aí sobre os grandes heróis da Hanna-Barbera, né? Nessa década tão marcada pelos super-heróis aí do cinema, nós vamos voltar aos heróis desenhos já antigos, anos 70, 80, 90, enfim. 60. Da nossa querida Hanna-Barbera, que é uma pessoa só, né? Ou é duas pessoas? A Hanna e a Barbera. Hanna e a Barbera. É, né? São duas pessoas, né? A Hanna e a Barbera. É, Hanna e Bárbara. Isso. Porém, a gente só vai começar a falar depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, não se esqueça, se você é aquele saudosista velho como a gente, encontra a gente lá no facebook.com/machinecast ou então no facebook.com/groups/machinecast. Você também pode encontrar a gente lá no Twitter, o nosso perfil é @machine_cast, e você pode seguir a gente lá no Instagram para você ver as artes do cast e outras curiosidades lá. É só seguir o perfil MachineCast. E se você quiser fazer parte da família de super-heróis mais velha da podosfera, você pode se juntar a nós no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E a indicação de hoje vai pra quem, Flávio? Pô, cara, já que tá, falou que o pessoal achava que a Hanna-Barbera era a tia Hanna, indica pra sua tia, cara. Pô, vai pra sua tia, olha só. Ouve esse cast aqui sobre a tia Hanna-Bárbara aí, por favor. Aquela tia que... Não gostava que tu assistia Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque ficava sangrando demais. É. Ou se irritava quando aparecia o Mr. Satan no Dragon Ball. O Lúcifer no Cybercop. Pô! Ou quando ficava lá no Churato, aqueles... Aquelas mandingas lá. Isso é coisa do demônio. Boa. Então indica pra essa tia aí, pra ela ver que a gente também fala dos desenhos que não tem nada disso, que na época dela, na época que passava esses desenhos, esses heróis aí, não tinha nada disso aí. Ela vai gostar. É, tia, larga a TV e vem ouvir podcast. Certo, pessoal, então dados os nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para falar dos nossos queridos heróis, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Homem-Pássaro. Uma distribuição Viacom. Versão versão brasileira, Herbert Richards. Homem Pássaro! Certo, pessoal, voltamos e agora vamos aqui começar a falar dos nossos queridos heróizinhos. Porém, antes, vamos dar um pequeno intervalinho aqui para falar dos nossos heróis atualmente, né? Os nossos heróis de desenhos atuais. E atual, o que eu ando acompanhando de heróis em desenhos, é mais, com certeza, naquilo que a Warner é especialista, que é fazer os desenhos da Liga da Justiça, da DC, dos heróis da DC. Todos eles, sem exceção, raramente eu vejo alguma coisa que eu não gosto. Porque as animações são divinas, cara. São obras, são fantásticas. Algumas delas até bebem bastante de HQ, não é, Edu? Não, cara. Bebem bastante, não. Elas são praticamente adaptações ali próprias mesmo das HQs, né? A gente tem algumas animações mais antigas que são literalmente adaptações, igual Inimigos Públicos do Batman e Superman. Os dois filmes, né? O Inimigos Públicos e o Apocalipse. O Inimigos Públicos eu ganhei quando eu comprei o jogo do Injustice físico. É? Ó, cara, aqui quando eu vi, quando tava pra comprar, tava vindo com o Legião do Mal, em vez do Inimigos Públicos. Se eu não me engano, era Inimigos Públicos, eu devo ter por ali guardado. Legião do Mal também, inclusive, é outra adaptação de uma história em quadrinho também, de mesmo nome, cara. Eita. Na verdade, não. Na verdade, o quadrinho no Brasil, eles mudaram o nome pra Torre de Babel. O cara não sabe o que tá falando, pô. Mas é a mesma história. Não é porque eu tenho ela aqui. Aí eu olhei pra prateleira e falei, ah, não, o nome mudou. É Torre de Babel na HQ, mas no desenho manteve que é Doom, né, o nome original do desenho. Traduziram como Legião do Mal. Uhum. É, porque veio no Injustice, pelo menos o Injustice 1 do PS3 veio esse, o Doom. É, pode ser que eu esteja confundindo, mas eu assisti Inimigos Públicos nessa mesma época, então pode ser que eu esteja confundindo. Mas enfim, Inimigos Públicos é bem legal. É bem legal, cara. A Warner DC é o carro-chefe delas, cara. Se você quer ver uma obra de super-herói, cara, assim, no audiovisual, O Flávio, como é incrível esse desbalanceamento das mídias. Porque no cinema, o live action, todo mundo sabe que a Marvel está séculos à frente da DC. Eu não digo talvez em qualidade de filme, de execução e coisa e tal. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Os filmes da DC são ótimos. Mas as adaptações não são todas muito boas, né? A gente pode salvar talvez dois, três filmes de todos que tem da DC, que é Mulher Maravilha e o Aquaman. E aí, talvez, em terceiro lugar, o Superman de 2013. E o resto, se puder esquecer que um dia existiu... Pô, né? No quadrão suicida tá aí, né? Pra isso. Desses mais novos, né, cara? Porque a gente tem lá a trilogia do Nolan, do Batman, né? Que... Não, mas aí não... Sei lá, Foi um negócio solo, três filmes pra fechar. Também não pode descartar, né? Não pode descartar. É que também não é tão novo e também não é tão velho, né? Fica naquele meio termo. Fica no meio termo, exatamente. Não é tão atual, mas também não é. Eu digo pra vocês, eu não gostei de nenhum dos três. Mas eu preferia muito mais o Batman lá da década de 80 e 90 do que esse do Nolan. Só pra te ter uma ideia, eu nunca consegui assistir todo o Begins. Assisti o 2 do Rick Ledger lá por causa do dele mesmo, da política dele. Achei que ele fez um ótimo papel e pra mim foi a única coisa que prestou naquele filme. Os Duas Caras também, mas o resto pra mim bem, bem meh. E o do Bane lá, então, nossa. Porra, aquele Bane era muito zoado. Nossa. Mas uma coisa do filme que ficou marcado é porque ele que abriu as portas pra essa geração de filmes de heróis que a gente tem hoje, né, cara? Que foi o primeiro filme de heróis, assim, que... Ah, eu acho que foi X-Men, foram os X-Men, hein, cara? X-Men lá no início dos anos 2000, Edu. É, acho que foi o X-Men, cara. É, com certeza. Não, mas o X-Men não chegou a competir no Oscar, não? Competiu? Não sei dizer, mas teve X-Men, teve Homem-Aranha, logo em seguida o Homem-Aranha também ganhou o Oscar, então... É, foi o boom, foi o X-Men, cara. O Homem-Aranha já veio depois do Begins, não? Não, é Begins 2007, Edu, né? Não, é... Não. 2004, desculpa, 2004. 2004. Homem-Aranha 2001, 2002. É, 2001 tinha... que teve a cena que é censurada dele nas Torres Gêmeas lá. Ah, não, então... Foi em novembro, então, dezembro de realmente... 2001, uma coisa assim. Mas não, então, foi... realmente, mas ele foi é só o marcante da DC. Mas foi X-Men. X-Men que deu o boom dos heróis. Aí o pessoal gostou muito, confiou, e aí veio os outros, e a gente tá nisso até hoje, já quase 20 anos. Ah, é, vai fazer herói até do super catador de lixo, super não sei o quê. Qualquer herói que tiver na Marvel DC vai ter filme agora. É, mas tirando os filmes live action, que não é nosso ponto aqui, tirando também a Warner, os animes, dos desenhos da Warner que a gente falou, mais algum, tem alguém sabe de mais algum herói de desenho que surgiu atualmente aí pra ver, alguma coisa assim? Não? Fernando? Cara, a gente... Tem de anime, né? Não, anime não conta. Não conta. Desenho. Então, desenho... Não, cartoon, não cartoon. Então, a gente já comentou nos casts passados aí, mas tem, né, a She-Ra da Netflix. Sim. Que é bem legal. É, e, cara, eu tô curtindo bastante um desenho da Marvel. Não é da Marvel. É da Marvel, mas é da Disney, né, agora, na verdade. Que é aquele Star Wars Rebels. Nota do editor, Star Wars Rebels, é um CGI, da Lucasfilmes. Que também saiu a temporada final recentemente, e é bem legal, velho, bem legal. Tô pra ver os episódios finais ainda, tô no meio da temporada final agora. Mas tá bem legal. Tô curioso pra saber como que se encaixam alguns personagens e alguns eventos que aconteceu na série em relação aos filmes. Porque na série, por exemplo, tem dois Cavaleiros Jedi. O mestre, né, que eu esqueci o nome dele agora, o Kenan, que é o mestre, e o Ezra, que é o personagem principal, que é o Padawan. É, o Kenan já contou o que acontece com ele, já posicionou onde ele tá em relação aos filmes e coisa e tal e tudo, eu achei legal. Agora o Ezra ainda não falou, não deu o que acontece com ele, qual que é a situação dele e tudo. Tô um pouco curioso, tá bem legal, cara. Mas, Edu, e alguém que tem algum tipo de informação sobre a respeito, a Hanna-Barbera ainda produz conteúdo até hoje? Sim, atualmente a Hanna-Barbera foi comprada por um estúdio grande. Eu esqueci, cara, agora é da Warner, cara, eles são da... Não, eu acho que é da Cartoon, acho que quem comprou foi a Cartoon. Foi a Cartoon, mas não tá no bolo lá da Warner, não? Aí, só se a Cartoon for da Warner, eu acho que não é, não. A Cartoon é da Warner, eu acho. Não, eu acho que é o daquele bolo, que é a Turner, né? Turner, qual é o nome? Que é a dona da HBO, da Warner, de tudo aí. Eu acho que é nesse bolo aí, se eu não me engano. É, eu sei que o estúdio foi comprado por uma empresa grande. Uhum. Agora, sabe? E uma produção atual da Hannah e a Barbera. Cara, eu vi um... Eu procurando aqui, mas deve ser da eu vi um longa-metragem do Scooby-Doo com um herói que pode queimar a pauta, então é melhor não falar, né? É, quer ver? Deixa eu ver aqui, tô olhando aqui no site oficial da Hanna-Barbera pra ver se tem alguma informação dos desenhos atuais, porque eu sei que tem coisa nova. Cara, acho que o mais novo na que verdade, eu tô vendo aqui coisa é de nova, 2007, Fernando, cara. 2017. Se tu falar esse herói das antigas, ele só é uma coisa que tá sendo feita de novo atualmente, entendeu? Não é o que eu quero. Não, mas foi um longa só, entendeu? Botando sim, ele. Sim, mas é o que eu tava me referindo a coisas novas. Mas eu acho que tem quadrinho, cara, de alguns heróis da Hanna-Barbera. Não, isso não é oficial, não. Bom, então fica aí a dúvida se realmente tem alguma coisa nova da Hanna e a Barbera atualmente. Achei. Só que, na verdade, não é uma produção original nova. São personagens que estão ganhando revisões. Ah, então tá. Então são personagens antigos que eles estão refazendo, no caso. Isso. Tipo remakes. Isso. Ah, ok, então. Então tá, então fica aí, curiosidade. E a Hanna-Barbera ainda continua produzindo conteúdo até hoje. Certo, então vamos começar aqui, né, com os nossos heróis, a Hanna e a Barbera. E olha, só tem o Anesto chegando. Tá, roda o peão aí. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Flávio Azevedo. Porra, eu... Cara, não, esse sorteio tá bom, cara. Olha aí. Cara, isso. Quando me veio a ideia da pauta, cara, o que me veio na mente foram Os Impossíveis. Já! Impossíveis! Quando as coisas estão feias, impossíveis. Homem fluido. Fica no lugar quando a briga te amargar. Impossíveis. Multi-homem. Rei da multiplicação e aos bandidos faz a confusão. Impossíveis. Impossíveis. Impossíveis. O também era o primeiro da minha lista. Cara. Caraca, mas não, mano. Flávio, tu é um maldito. Tu me deu a entender que ia falar de outros heróis. Os Impossíveis, fantástico. Fala aí um pouco dos Impossíveis. Tava no topo da lista, ó. Não, olha aí, cara. Tava no topo da lista de vocês tudo, hein? Tava. Eu acho que, cara. Ele é incrível esse desenho. Esse desenho é muito bom, cara. Quem acho que pelo menos pegou a fase da Manchete, cara... Que no final da tarde passava os desenhos da Hanna-Barbera. Mas, cara, dava em outro canal antes, viu? Depois passou a dar na Manchete. Ah, é. Não, eu lembro do... Eu lembro de olhar na Manchete também. Eu também lembro dele na Manchete. Passava logo antes de Cavaleiros. É. Ou depois. Acho que era antes, de tarde. Era antes. Passava ele mais uns outros desenhos no bloco, que não pode falar pra não dar spoiler, mas passava uns outros desenhos juntos também. É. Eu lembro do bloco que era apresentado pela Debbie até. Isso! Entendeu? E, pô, cara, é uma banda mais estilo Beatles impossível que a banda. Homenagem total, né, cara? Só não tinha baterista, né? E... Era o John Lennon, Paul McCartney e o Ringo Starr, né? Era os três. Aí era o Multi-Homem, que aí tinha um M. O Fluido, que tinha um F. Aí o... Não, era Homem Fluido. Mas era o Fluido, que tinha um F, Homem Fluido. Aí, o único que tinha nome era o Coil, o Homem Mola, porque tinha um C. Vai explicar que era um Homem Mola e tinha um C no meio do peito do cara. É porque acho que o original era Coil Man. É. Então, uma coisa assim, aí como que ia ficar um Homem Coil, saca? É, Coil Man, é. Entendeu? E eles sempre estavam tocando em algum lugar. Era tipo pílula os episódios, era... Devia ser nem 10 minutos de episódio. Era 10, 15 minutos. Entendeu? Não, 6 minutos. Esses episódios é em torno de 5, 6 minutos, esses desenhos antigos. Que era bem rápido, né? Eles estavam tocando em algum lugar, aí na tela do coil tinha o transmissor. Na guitarra aparecia o transmissor. Tinha uma telinha no Não, ela abria assim. E aí o cara falava com eles. É verdade, cara. 6 minutos e 19 segundos, exatamente, os episódios. Então, aí eles... Aí o palco dele se transformava no Impossimóvel. Esse nome é da hora. Impossimóvel, cara. E cheiro de trocadilho, né? Não, vocês são mesmo impossíveis, que não sei o quê. E como é que eles disfarçavam a identidade deles? Não precisavam nem usar o uniforme com tampano. O rosto. Porque eles eram os impossíveis. A banda era os impossíveis. Eles eram os impossíveis. Eu não tinha me tocado que a banda chamava os impossíveis também, não, cara. Eles não precisavam nem usar máscara, cara. É estilo aquele. É estilo Super-Homem, né? Coloca o óculos, é o Clark Kent. Tira o óculos, é o Super-Homem. Não, mas o Super-Homem tem uma explicação mais profunda por trás do negócio. Ah, sim. Tá, o vidro da nave lá, alguma coisa assim. Não, é que o óculos. O Super-Homem tem poderes hipnóticos. E aí, através do óculos, as pessoas, quando veem ele sem óculos, eles enxergam uma pessoa totalmente diferente. É, entendeu? Minguado, fraco. É, tipo assim, quando elas enxergam ele sem com o óculos, elas enxergam uma pessoa totalmente diferente de quem ele é na verdade. E quando ele tira o óculos, aí elas enxergam o Superman. Então elas não conseguem conciliar uma coisa porque o óculos tem um poder de hipnotizante. É. Ele explica isso em um HQ. Tem um HQ no meu blog, tem, quem quiser visitar meu blog pra ler. É, o blog é o blog O Chefe Saiu. Mas aí, mas já o blog ficou, né? Desse blog já. Mas o blog ficou, né? O chefe saiu, mas o blog tá lá. O né? blog ficou. Porra, o desenho, cara, ele é de 1966, cara. Caraca! 66. Por isso que ele é bem curtinho os episódios, Edu, é porque é pra passar no cinema. Né, passar no cinema e fora também que a Hanna-Barbera tava naquela chamada de fazer desenho pra caraca, entendeu? Aí o dinheiro era curto. Desenho então, em massa, é. É, eles faziam, tinha uma, né, nesses anos aí saiu um monte de desenho da Hanna-Barbera. Então teve 37 episódios, duas temporadas que eles teve. Caraca! E é sempre assim, eles estavam tocando no lugar, eles se transformavam no meio do palco lá, e não sei porque também eles tinham codinomes, porque, porra, os caras saíam voando no meio do palco, estavam tocando, e chamaram a gente. E eles sempre falavam assim, vamos nós! E lá, é mesmo, e lá vamos, e vamos não, lá. É, vamos nós, vamos nós, nós. É, e lá vamos nós é a da bruxa lá. É. Por isso que eu fui falar, eu falei, não, não é lá vamos nós. Não, é vamos nós. E era sempre assim, curtindo. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. O homem mola furava o chão, fazia a mola, transformava numa broca, o fluido na broca. Descia pelo ralo ou pelo tempo pelo próprio buraco e o multi-homem ia se multiplicando, andando lá. Cara, subindo, o multi-homem era o melhor pra mim, cara. Era o melhor, cara. Ele era mais estilosão, velho. Era muito legal, cara. Ele era emo sem existir esse negócio de emo, né? Com nada, ele era meio. Ele era meio Twisted Sisters, tá ligado? Saúde. Aquele visual glam rock, assim. Cara, sabe? Fica, tipo... Edu fica querendo conversar os assuntos só entre vocês, só pra me excluir. Eu saio do cast, então, Edu. Se tu acha que é melhor assim, eu saio do cast. Que tu acha? Então, tchau. Então tá. Eu mandei pra vocês aí a foto dos Twisted. Olha o golpe aí. Ele não desistiu ainda. Não adiantou. Ele desistiu. Ó, cuidado aí. Quem deu o golpe foi preso. Eita, pô! Voltamos às vezes. Na atual data de gravação, né? Porque isso vai sair lá na puta. Ah, e não, e na Austrália o Gilmar Mendes já soltou ele já. Ah, cara, bem emo, cara. Maneira essa. Não, isso não é emo, cara. Você tá doido? Da onde tirou que esses caras são emo? Não, o. Isso é glam rock. O multi-homem, cara, que é o cabelinho assim na frente do olho, cara. Tu não enxerga o olho da pessoa. Mas isso não é emo. Não, o multi, tô falando do multi-homem. Sim, mas não é emo você ter o cabelo na frente dos olhos. Ah, teve uma época que era assim. É. Eu também sou emo, então, porque eu tenho os cabelos na frente do olho do cu. Do olho do cabelo? Olho do cu? Na frente do olho do cu. Só se for no olho do... Deixa pra lá, volta o desenho. O multi-homem tinha um escudo também, né, cara? Com o Hermesão. Sim. Né, cara? O maior Capitão Planeta... É, Capitão América. É. Era curtinho, era sempre assim, o Homem Topeira, roubava o banco. Eu não lembro dos vilão, cara, eu não lembro de nenhum vilão, eu não lembro só deles falando. Vamos lá, é só eles tocando ali com aquela mesma coreografia de sempre, coisa e tal, nada muda. Só isso que eu lembro, absolutamente nada do desenho, tão antigo Mas é só assim, eles estão tocando num lugar, aí roubam alguma coisa, aí... Aí eles vão e resolvem. Primeiro eles tomam uma porradinha, para 6 minutos eles tomam uma porradinha, mas e voltam e ganham. É sempre assim, cara. Mas, pô, cara, quem viu aquele bloco de desenhos da Manchete, cara... Gostava com certeza, muito. Gostava muito, cara. Do... É muito legal, cara. Nossa, eu gostava demais. Quando veio a pauta, quando você falou Heróis da Hanna-Barbera, o primeiro nome que veio na minha cabeça foram os Impossíveis. Sim. Fantástico. Você era muito legal. Eu lembro que eu assistia muito também na Manchete, porque assistia junto com meu pai, cara. Meu pai achava engraçado. Falava, esse negócio besta aí, não conseguia entender, não. Aí ficava assistindo. Meu pai falava, no meu tempo eu via isso aí, ó. No meu tempo eu via isso aí. Isso aí que é desenho. Nessas coisas do Japão aí que tem sangue, não. É isso aí, ó. Ele queria assistir a novela, eu queria ver o desenho. Eu falava, não, é só o desenho rapidinho. É. Aí ele ficava assistindo, esse negócio bobo aí. Aí depois, até que é legal esse negócio. Até que é legal. É bom que era rapidinho, então não tinha problema. É, às vezes dava mais de um episódio, né? Porque é tão, tão curtinha, né, sim, cara, sim. Que mal preenchia o espaço do tempo que a TV tinha ali. É, às vezes, tipo, não vou falar que não é um comercial, porque um comercial é bem menos, mas é bem curtinho. Ah, não tinha, se fosse... É, passava uns 4, 5 episódios pra dar o tempo de um episódio normal, assim, de um... Né, uns 25 também, minutos. Né, é, os 25, 26 minutos do desenho normal, aí. Acho que dava no máximo 2 episódios, porque daí dava outros desenhos com mesma duração pra era pra dar uma hora de... Ah, não, tá, achei que vocês estavam falando de episódios, assim, de vários desenhos juntos. Não só do mesmo Os Impossíveis. Ah, eu acho que, tipo assim, passava um dos Impossíveis, aí passava um outro, depois passava um dos Impossíveis de novo. É possível que seja isso, não é impossível. Não é possível, não, pode ser. Não é... Certo, então, vamos para o próximo aqui, e olha aí, saiu eu como segundo lugar, e eu vou falar de uma dupla de heróis que eu gostava demais. Acho que vai roubar o meu. Você nem sabe do que é, eu vou roubar. Já roubaram o teu, eu não sei se tu sabe, o primeiro da tua então, lista. Roubou um, então, agora eu quero ver se vai roubar o segundo, quer ver? Bom... Esses heróis, eles não eram protagonistas, né, do desenho, mas eles foram criados junto com outros super-heróis que faziam, já eram conhecidos da época, né, que são os Super Gêmeos. Super Gêmeos, ótimo! Forma de favor, segure as orelhas, a pressão vai subir. Pode crer, velho. Super Gêmeos ativar. Super Gêmeos ativar. Forma de suco ativar. De laranja. Forma de uma águia. Forma de um balde com água. É sempre assim, era sempre um bicho e alguma coisa de água. De água, é. Forma podia de transformar qualquer coisa, né? Forma de uma bola de gelo. Forma de um gorila gigante. Um gorila gigante com uma mochila de gelo. Eu lembro de um episódio que ele é forma de água e o outro era um balde. Ué? Como? Não. Um é sempre de forma de um animal. Era um balde e um era uma águia. É, isso aí, eu lembrei. Eu acabei de falar isso, caralho. Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção, alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. E isso não é só desinteresse ou falta de educação. Ou seja, a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer. Ou pelo menos não é tão interessante, já que a recompensa vai acontecer só depois de muito esforço ou muito tempo. Então, que eu falei... Ah, foi? Ah, então... É porque é, um sempre se transformava em animal. Mas e o... A Jaina era os animais, é. Isso. E o... É Zane, né? Zane. E o Zane sempre era em algum tipo de elemento... De... Inorgânico. Não, ele é praticamente água. Só água. Água ou gelo? É H2O... E pronto. Físico ou líquido. É. Tanto... Mas já virou bastão de beisebol. De gelo. De gelo. É... Pode ser. É tudo isso, ou ele vira vapor, ou ele vira água, ou ele vira gelo. Tudo derivado da água. É, o time do Tony, tu esqueceu, não é uma dupla, é um trio, cara. Na verdade, é uma dupla de heróis. É Glick, né? Eu tô confundindo com um macaquinho de um outro super-herói. Não, mas acho que é o mesmo nome. Vai ver que é o mesmo ator que faz. Não pode ser, cara. Vai ver que é o mesmo ator que faz. Talvez seja... Será que o Jane e a Jessie é os mesmos? Tem isso aí também. Possível que a dublagem seja o mesmo. Depois, Edu, depois. Pode ser que queime a pauta e mais pra frente a gente fala. ok. Mas o Glick às vezes resolvia, pô. Às vezes ele tava comendo uma banana assim... Principalmente por causa do rabo. É. Ou ele deixava a casca cair e alguém... Ali, ó. Água roxa. É, chegou até eles terem até um meio entre um desenho e outro, eles terem tipo uma aventurazinha de 3 minutos, né, eles, depois. Às vezes tinha episódios solos deles, né? Não, é. Não sei se... É, tiveram vários episódios deles. É. É, era um, tipo uma pílulazinha assim entre um episódio e outro do Super Amigos, de tão destaque que eles tiveram. Eu acho que foram os que tiveram mais destaque. Com certeza, porque eles estavam praticamente em todos os episódios, né? Uhum. E aí tinham outros heróis que eram escalados, que também foram criados também só pro desenho do Super Amigos. Pra quem não sabe que a gente tá, o Super Gêmeos, eles participavam do desenho do Super Amigos. Que era os super-heróis da DC, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, o Aquaman zoado, que se redimiu recentemente no cinema. Aí tinha o Chefe Apache. Não, peraí, repete isso aí. Exatamente isso. Os bichinhos. Exatamente. Conversando com a sarginha. Daí, a sarginha. E o Jesse, o Jace e a Jaina, nossa, era muito legal, cara. Eles se transformando, eu equiparo assim a She-Ra e o He-Man, assim, era a parte que eu mais esperava do desenho, tanto que imortalizou, né? Uhum. Super Gêmeos! Ativar! Era muito legal, cara. Adorava. Tinha vezes que eles que decidiam a aventura, né? Eles que resolviam. É, exatamente. E tem homenagens a eles nas produções atuais, não é, Edu? Cara, não cheguei a ler, não. Eu vi as notícias e tal, mas não cheguei a ler o material pra saber como é, não. É, nos quadrinhos tem homenagem a eles também. Não, mas não é nos quadrinhos. Em mídia digital. Eu não sei se é desenho ou é nas séries atuais. Se eu não me engano, foi no Injustice 2 que saiu uma homenagem pra eles, duas estátuas. Eu posso estar muito enganado, mas eu sei que é isso. É duas estátuas do Jane e da Jessie. É, pelo que eu tô vendo aqui, tô falando que foi de 1º de abril isso aí, hein? Não, é 1º de abril não, eu vi. Era? Só não sei aonde, se foi numa série na TV ou se foi no... Ou se foi no Injustice 2. Aqui, ó, cara, eles apareceram rápido. Eles apareceram no Liga da Justiça Sem Limites. Esse eu lembro, que era um episódio que o governo criou uma equipe de super-heróis. Eles apareceram na Liga da Justiça Sem Limites? Era um episódio que o governo criou. Não. Nunca apareceu, nunca vi. Apareceram. Não é possível. Não, tem um episódio do desenho da Liga que chama Injustiça para Todos. Que aí aparece uma estátua dos Super Gêmeos. Ah, então foi aí, então. Meu nome? Injustiça para Todos. Esse, se eu não me engano, é o episódio que o Lex vai formando a Liga do Mal. Que ele junta o Grodd e o pessoal lá. Eu não vou conseguir encontrar agora. Eu sei que tem uma homenagem numa mídia atual pro Super Gêmeos. Só não lembro qual é. Entendeu? Mas é possível que nos HQs tenha. Tô vendo várias imagens aqui nos HQs do Super Gêmeos. Sim, eu tô vendo aqui. Eles ganharam ou vão ganhar. Deixa eu ver de quando que é a notícia. Mas eu vi... Do ano passado, então já saiu um quadrinho novo deles, um reboot, chama... o selo chama Wonder Comics. Ah. O selo... É um tipo um segundo selo da DC. Vou colocar o link aí pra vocês verem. Tem umas fotos deles nos quadrinhos. Então, eu lembro desse episódio do Liga dos Seus. Vocês chegaram a falar porque eu dei uma saída? Não. Ninguém percebeu que saiu. Eu botei ali. Então, eles não fazem aqueles... É uma menção deles. Era dois como se fossem clones, alguma coisa que o governo cria um super-heróis à base de coisas... de heróis antigos. Aí tinha um Super Gêmeos nesse episódio. Cara, eu assisti recentemente e nunca vi isso. Pô, cara, deixa eu ver se eu acho aqui. O Team Blue, são os episódios 18 e 19 da primeira temporada. Não, mentira. É o episódio 19 da primeira temporada que tá dividido aqui no YouTube. Ah, sim. Tem isso, tem eles lá? Não sei. Esse tem um trechinho de 2 minutos só. Mas o episódio Injustiça para Todos é o 19. Aí eles aí, ó. Eles apareceram no, Vou botar a foto deles no episódio. Isso é novo, hein? Não, Liga da Justiça, Sem Limites. Não, possível, é, cara. Nunca vi isso aí. Porra, cara. Cara, eu não lembro deles também. É, esse traço também não tá muito condizente. Não condiz, tá mais pro desenho novo da Liga. Ah, é verdade. Aí, ó, viu? Porque eu lembro desse carinha do meio aí, que tem o poder de ficar grandão, e o outro de roupa branca aí, que tem força e esses dois lados, o que que eles fazem? Eu não lembro desses guri. Então, são como se fossem super gêmeos. Um vira água e a outra vira bicho. E não lembro. Mas é um desenho, não é da... Mas esse é aquele... É o episódio, é do... Acho que é, né, do Injustiça para Todos. Não, não é do Injustiça para Todos, não. Não, é... Desaparecem... Mas no Injustiça para Todos diz que tem uma estátua deles. Tá, esse aí que o Flávio colou agora provavelmente é um desenho, é um daqueles que é separado. Porque eu assisti, que eu falei Sem Limites e não vi ninguém desse episódio aí. Eu lembro de ver no SBT. Tu esse lembra episódio. De ter visto? Uhum. E não é um episódio separado? Não. É, já é o Sem Limites, então é da terceira temporada em diante. É da Liga da Justiça. Então, aí tem até, viu, pra tu ver que tem até o Chefe Apache aqui no meio. Isso, Chefe Apache. Entendeu? Nos Smallvilles eles aparecem. Não, o nome desse episódio nem é um episódio, viu? É um daqueles desenhos. É, o nome é Liga da Justiça versus Ultiman. Acho tô vendo que aqui. Não. Tô vendo eles aqui. Ultiman é o negócio que o governo criou. E nem tem nada a ver com Super Gêmeos. Isso aí é o episódio. É tipo uma homenagem, né, cara? Porque os dois são gêmeos e têm poderes parecidos. É, a cor da roupa também e tal. Parece... Só que eles não falam Super Gêmeos ativar, nem nada. Mas teve Super Gêmeos no Smallville, meu Deus. É, tipo assim, esses dois alienígenas aí, um tem poder de água e o outro se transforma em animal. Mas é só. É uma referência. Mas eles são alienígenas. Os Super Gêmeos são alienígenas. Eu sei, só que os Super Gêmeos são heróis. Esses aqui são vilões. Estão lutando com... É, porque o Gomes... Vamos homenagear os fulanos lá. Só isso. Não, mas não é o Super Gêmeos. Achei que era o Super Gêmeos. Johnny, coisa, não tem nada a ver. O cara até solta água da mão, sabe? Ele joga, assim, poder de água... Ele não se transforma em água. A outra, sim, se transformando num dinossauro, eu tava vendo aqui. Enfim, é uma homenagem. É, só... Mas não é ele. É que são... Não, eles são... Eu acho que eles são clones dos heróis antigos. Eles são clones dos Super Gêmeos, entendeu? Não tem como ele ser clone de alguém que não existe nesse universo. Não, mas eles quiseram botar. Não, cara... É tu que tá querendo botar, não é? Eles não, não quiseram botar. Eu tô falando, cara, que era um negócio do governo. Pra tá, criar tudo heróis bem, só que é o seguinte... Pra barrar a Liga da Justiça. Tu entende que a Liga, o Super Gêmeos, não é da Warner, não é da DC, eles não poderiam usar? Não, ali eles já eram, já. O que que eles já eram? Da Warner, cara. A Hanna-Barbera é da Warner. Agora, já na época, ali né, já era, já, entendeu? Eu não sei nem se é hoje. É, sim. Eu acho que não. Porque pra eles usar os Super Gêmeos, eles têm que ter os direitos. Não, quem é a detentora da... A Hanna-Barbera. Tá aqui no DC Comics. DC Comics é da Warner. Ah, Tim Blue, eles apareceram no Smallville. Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH... Porra, a gente falou isso aí. Acabei de falar. Tá, então ok. É que eu tava procurando aqui, não vi. Aí, ó, tá vendo? No Smallville eles apareceram. É. É, na nona temporada. Caraca, eu já tinha parado de assistir 6 temporadas antes. Jane e Jess ou também é uma homenagem? Não, é não. Zane e Jane. A Jane e... É Zane e Jane, isso. Inclusive, eles batem com a mão pra poder transformar. Só não tem o Gleek. Pois é, eu tava vendo que um dos novos aqui... Ah, o Gleek é um gorila, grandão. É, do quadrinho, né? É. Se eu não me engano, é do. Pode ser que eu esteja enganado. Talvez tenha alguma coisa a ver lá no crossover dos seriados que tem da Warner, da DC, do Flash. Future Quest? É, Que aí tem aquele galpão lá, que é a sala de justiça antiga, é homenagem lá, lembra? Se não me engano, tinha alguma coisa da Super Gema Estátua. Não tenho certeza, cara. Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu tenho certeza que eu vi isso. Eu não sei se foi no game, se foi na TV, se foi no desenho. Enfim, mas aí. Cara, eu acho que no Injustice 1, no cenário do Hall da Justiça, aquelas duas estátuas que tem lá, dourada, que fica com a mão levantada, são os Super Gêmeos, não são, não? Não. Então, tem muito tempo que eu joguei, eu não lembro. Só lembro que tem duas estátuas. É, mas eu acho que é no 2. Se tiver alguma coisa, é no 2. O 2 eu não joguei ainda. Então tá, então vamos para o próximo aqui, o próximo é o Fernando, vai lá, Fernando. É, vamos aí, galera. Então, falando aqui de heróis aqui, eu vou falar de um herói que eu assisti bastante quando era menorzinho, gostava do desenho, porque era engraçado, que era a Formiga Atômica. Formiga Atômica. Pô. Lá vem a Triônica, Formiga Atômica. Caraca, a Formiga Atômica me lembra um outro super-herói também pequenininho, que é o Super Mouse, mas... É. Que é outro produtor, né? Outra produtora, que era legal também. Mas a Formiga Atômica é muito legal, cara. Tava, né, cara, tava na minha lista. Na época da... Era o terceiro da minha lista. Do SBT ali... Era molequinha, assistia bastante ali no SBT ali, junto com a gama de desenhos que tinha da Hanna-Barbera, né, cara? E eu curtia, principalmente pelo estilinho dela, que ela era pequenininha, mas ela malhava, né? Aí ela tinha, ela voava lá, tinha super força lá, cara, era muito bacana, velho. Era um desenho bem legal. E a Formiga Atômica, será que ela foi inspirada em alguma coisa? Não, cara, não tenho certeza. Alguns episódios dela tinham, que ela trabalhava pra polícia, né? Então tinha alguns episódios dela, assim, que eram umas coisas meio Batman, sabe? Tinha uns negócios assim, uma pegadinha meio Batman. O comissário ligava pra ela, ela encontrava com o comissário, aí eles investigavam o caso, aí ela ia à investigação do crime, ia atrás do bandido, pegava o bandido e coisa... Tipo, meio paródia mesmo, sabe? Uhum. Mas que eu saiba, não foi inspirado, assim, em alguma outra coisa, não. Só pegou aquele caso assim, né, cara? Os poderes do super-homem, né? Voo, força... E essas ela, ela tem alguma origem ou ela simplesmente apareceu e é isso aí? Ela tá no buraco lá e chamam ela. Pelo menos é o que aparenta. E ela não é biônica, né? Ela é triônica, né? Ela é triônica. Não, mas ela não é biônica. Ela é atômica. Atômica. Triônica. Que não é bi, é tri. Ela é mais que biônica. Sim, mas é que tu falou... É porque ela fala... Ela fala... Lá vem a triônica formiga atômica, né? Porque ela não é biônica, entendeu? Biônica é bi, ela é tri, que ela é três vezes mais. Caraca. E ela, assim, ela é a Duracell das formigas. Não, e sempre... e sempre ela levava uma surra, aí voltava pro esconderijo dela, puxava um ferro. É verdade. Aí ela bombava poder puxando um supino. É, puxava um supino e voltava. O Fernando falou isso. Fernando fala tão baixinho que ninguém ouviu, só eu. Ele falou meio mortinho assim. Todo mundo falou junto assim, sabe? Ele falou assim, ó. Não, meu, acho que não, cara. Mais ou menos isso aí mesmo, Ele puxar o ferro aí, rapaz. Vai ficar tranquilo, tá, Fernando. Você vai ser o Fernando 3D. Mesmo que você vire o Fernando Atômico por um momento, você vai ser o Fernando 3D sempre. O que tem isso a ver com ele falar baixinho? Não entendi. É porque ele deve estar com vergonha de falar alguma coisa e a gente zoar ele por causa do Pit Fighter até hoje, entendeu? Esse Pit Fighter, pelo amor de Deus. Então, cara, tá vendo? Agora ele falou grande, ó, falou alto. Começar a falar sempre, antes de começar a gravar, sempre vamos falar sobre o Pit Fight. Aí ele fala. Aí ele é. Filha da mãe. E Fernando, ela entrava, né, também nesse esquema aí dos impossíveis, eram uns episódios pequenininhos, né? de 6 minutos. Sim, tinha uns... era pequeno, tinha 6 minutos, 7 minutos ali. Ela teve uma temporada só, cara, 26 episódios, porra. Foi bem curtinha, cara. É que repetiu tanto pra gente que parece que a gente viu uns 100, normal, 200 né? episódios, né? Não, mas é igual e ela Chaves, tinha um né, cara? Poder de um tanto que foi... Né, cara? Repetindo que era a mesma coisa. Passou na Manchete, passou no SBT, passou na Band. Passou em vários canais, cara. Tá louco. Ela teve uma aparição no Zé Comeia, tá dizendo aqui na... Ela vai... Eu achei um negócio legal aqui que ela teve uma versão publicada pela Heróis da TV. Ah, a maioria. Até os Impossíveis também teve. Ah, é? Não sabia. Até é, os Trapalhões teve. Até ela? Pô, e ela é mais velha que os Impossíveis. Ela é de 65, cara. Sim, é. Pois tá louco. Caramba. Cara, é muito legal. Vai a biônica, formiga atômica. Lá vai a eletrônica, formiga atômica! A vozinha era meio enjoada, mas era legal. O desenho era legal. Pra mim, a vozinha dela era igual do... Aquele que corre rápido, o ligeirinho. É? É. Acho que também eu acho que é o... Aquela vozinha era bem irritadinho, irritante. Ah, tipo de voz, não que era. É, mesmo, o tipo de voz. Não. Cara, e esse aqui é o outro desenho que eu não lembro absolutamente nada, cara. Só lembro da formiga atômica. Só isso. Não lembro mais. Ah, ela tinha um poderzinho legal nas antenas, que a antena dela funcionava igual um rádio, sabe? Então o comissário lá, o pessoal da polícia, precisava entrar em contato com ela ali, ligar pra ela, aí discava um número no telefone de verdade, aí a anteninha dela começava a tocar o telefone assim. O chefe tá precisando de mim? Lá vem a eletrônica, formiga atômica! E ia embora. Não, mas não é assim tão... ela falava coisa. Lá vai a triônica, formiga atômica. A voz da formiga atômica, pra curiosidade, é a mesma voz do Robin, do Super Amigos, e do Robin daquele Batman dos anos 60. Santa, macacos me mordam, Batman. É, isso aí. Santa... Batman, de onde você tirou esse escudo? Do cu, Robin. Claro que é do cu, Robin. Que pergunta é essa, Robin? É claro que é do cu. Eu vou comer a tia do Batman. Vou comer a tia do Batman. Caraca, a formiga também era demais, cara. Eu gostava bastante. Eu tô dando uma lida aqui, tá falando que o primeiro super-herói criado pela dupla Hanna e Barbera foi a Formiga Atômica. Aê, pô, olha aí. Fantástico, olha só. Já falamos da formiguinha e agora vamos para o Eduardo. Edu, vamos ver do que tu vai trazer pra gente, Edu. Cara, eu também vou falar de uma dupla. Opa. Não vai ser um herói. Não tem como falar de um sem falar do outro. Então vai ser a dupla. Ai, ai, ai. Que é Falcão Azul e Bionicão. Bionicão, esse tava na lista, hein? Voando pelos céus, aí vai nosso herói. Ele para um trem com a força que tem. Tá falando de mim, amigão? Né? Ele ataca, defende e está sempre ligado. Dinamite o Bionicão. Sou eu, o Bionicão. Ele enfrenta o terror sem sentir pavor. Dinamite! É ele o nosso herói! Caraca! Cara, hora, era um desenho muito hilário, velho. Como que eu rachava de rir desse desenho. Porque ele era, tipo assim, nitidamente paródia com Batman, sabe? O Falcão Azul era igualzinho o Batman em tudo, só que era um falcão. E o Bionicão ali como ajudante, fazendo às vezes de Robin. E o Bionicão era meio que um que igual um inspetor bugiganga, sabe? Que é cheio dos apetrechos tecnológicos, todo atrapalhado. Sim. E, cara, era muito engraçado. E o mais marcante, aí é que Bionicão tinha a dublagem do nosso querido Orlando Drummond. Exatamente, cara. Dublador aí eterno. Pra quem ouviu o nosso cast de dublagens aí. Né? Eu já pego uma palhinha. É. Se não ouviu, ouva. Ele tinha uns episódios até grandinhos, né, mano? Tinha 22 episódios. Sim, cara. Ele é de 76, né, o desenho. Já ia pra TV, então, já. É, aí os episódios já tinham 20 e poucos minutos já de duração, 24, 25, já nessa faixa. Aí já era aquela coisa assim, já era uma história mais elaborada, já era uma trama mais cheia de... Já tinha pegadinha mais Scooby-Doo, né, cara? Já era aquela coisa assim, a trama mais elaborada e tudo. Até... E tinha... Para com essa porra aí, meu irmão! Não, é que até tem um episódio que, se eu não me engano, o segundo episódio do Falcão Azul é com a galera do Scooby-Doo. Olha aí. Eu não sei se é o segundo, mas tem o episódio que eles se encontram. Tem o crossover. Scooby-Doo teve vários crossovers com várias... Vários personagens icônicos. Vai, daqui a pouco vai ter crossover até com Machine Cast, daqui a pouco. Né, que... Puta merda. Cara, inclusive o crossover do Scooby-Doo com o Batman teve até um mais recente, que foi aquele desenho Batman, o Bravo e Destemido. É, aí teve o crossover do Scooby-Doo novo com esse Batman aí. Bem legal também, cara. É um filme. Bem legal. E o Falcão, é como tu falou, é bem escrachado, cara. O Bionicão, cara, ele sempre faz M na hora que vai pegar o... Vou pegar o bandido. Aí ele vai lá e amarra o Falcão Azul. É, cara. Sim, o Falcão Azul é o Radley Crown, né? Que é um milionário lá e tudo, combatente do crime. E eles moram lá em Big City. Se era pra ser uma paródia, ele tinha que ser um mendigo. Não, mas não, velho. É uma paródia, o Bionicão, o Falcão Azul é todo sério, sabe? É todo responsa, faz os negócios certinho, é investigador do crime ali, coisa e tal. O que acalha tudo é o Bionicão, sabe? Tipo, ele poderia prender o vilão no primeiro encontro, o Bionicão é que fode a parada toda. Entendi. Aí eles trabalham pra polícia também, né, coisa e tal, e eles têm o Falco Sinal. Que também é um sinal tipo do Batman, assim, é um falcão de asa aberta, que brilha no céu, assim, tudo. E o desenho segue aquela mesma pegadinha do desenho do Batman, dos anos 60 ali, dos anos 80. Não, dos anos 60. Dos anos 60, né? Não. Que vinha aquela logozinha do Batman na tela pra trocar de cena. Uhum. Aí sempre que ia trocar de cena, vinha a logozinha do o mesmo falco sinal, assim, na tela... com aquela vinhetazinha assim e trocava a cena. E. E tipo isso. Aqui um link do primeiro episódio do Falcão Azul. E gostei do nome desse herói. Falcão Azul e Bionicão. Ué, esse não é do Falcão Azul. Que engraçado que nessa época dos desenhos da Hanna-Barbera, os super-heróis que elas criavam sempre tinham uma letra no peito, né, do uniforme, né? Que nem no caso do Bionicão, é Bionico Dinamite. Então, no caso dele, era um D. É, o nome dele, normal, civil, é Dinamite. Aham. Uhum. Né? Aí tem o D ali. E o Falcão Azul tem o F, é verdade. Pera aí. O nome do Bionicão não é Bionic Dog? Não. O nome dele é Bionico Dynamite. É, o nome original é Dynamite. Deixa eu ver aqui. Que eu saí do link. Dynamite Dog Wonder. Ou seria, né, o Dynamite, o Cão Maravilha. É. Caraca. Aí ficou como o Falcão Azul e Dinamite, o Bionicão. É, o Bionicão ficou bem melhor. Né, cara? E aquela adaptação que funciona melhor que o original, né, cara? Que o original. Mas é porque o original faz uma paródia com o Boy Wonder, que é o Robin no original, né? O Garoto Maravilha ali, o Garoto Prodígio. Seria Boy Wonder no original. Então é Batman e The Boy Wonder. Aí nesse seria o Dynamite Dog Wonder. Que é o... Entendi. Como é que é o nome do Super Gêmeos original? Sabe que eu não sei? Deixa eu ver na Wikipedia. Mas Falcão Azul é um super-herói favorito. Rohan, vou pegar o bandido. Que isso? É a minha tentativa de imitação. Eu acho que é Super Gêmeos mesmo. É o único nome que aparece. Deve ser Zanjaina e foi. Não, Super Gêmeos é Wonder Twins. Opa! Que no, em inglês eles falam, né? Wonder Twins Power Active. Wonder Twins. Então seria os Gêmeos Maravilha. É. Ok. Ok. É, tá aqui, nessa, inclusive nesse link, é o último link que mandaram Super Gêmeos, tá aqui, ó. Wonder Twins 1. Tá previsto para publicar, né, no início. Ah, é verdade, é verdade. Ele que manda, ele nem sabe. É, não. Não atentamos ao. Né? Não, mas, pô, cara, o Bionicão também tava na minha lista, cara. É muito engraçado, cara. Muito, muito. Cara, é, eu tava lendo aqui que o negócio é que eles, quando estavam fazendo, né, o Bionicão, quando eles estavam montando ele tudo, deu curto em um dos fios do negócio que faz conexão com o cérebro. E aí ele saiu desse jeito desajustado. Isso explica muita coisa de muita com gente certeza. Nesse cast aqui. Oh, muita gente saiu com o fio desajustado aqui no cast. Caraca. Ô, Flávio, deixa eu ver o teu fio terra aí pra mim. Ai, que delícia. Gente. Legal, Edu. Show de bola. Ótimo super-herói aí. Era fantástico. Fora Scooby-Doo, ele teve algum crossover com algum outro personagem? Não? Lembra? Não lembro, cara. Eu lembro que eu vi tem pouco tempo, cara. E o outro que também... O que que tu viu tem pouco tempo, Edu? Esse episódio. Quando você saiu... Tá. Quando você falou do pouco, vi Falcão Azul na época, cara. Sinceramente, eu lembro, assim, não. Vagamente do Bionicão mesmo. Não, e eu vou te falar, esse episódio... Caramba, eles corte fizeram rápido. Um crossover com o filho do Super-Homem e o filho do Batman na HQ. Puta merda. Caraca. Oi? Não saiu no Brasil ainda, a HQ chama Super Sons. O Bionicão e o Falcão Azul fizeram um crossover com o filho do Batman e o filho do Super-Homem. Sim. Tá de sacanagem. Tô não, olha o link aí, ó. Porra, a edição 16 da HQ. Olha ali o Bionicão, cara. Não. Tá muito sério. Ficou massa a arte, né, cara? Mas isso aí é tipo arte de capa. Não é necessariamente a arte do tom da HQ. Sabe? Isso é só uma capa. Caraca. O artista da HQ mesmo é outro. Nesse que eu te mandei. Na matéria não tem. Mas o que eu gostei foi. Mas o que eu gostei mesmo foi a publicidade que tem logo abaixo ali, que tá mostrando uns brigadeiros, uns docinhos. Uma vontade de comer uns docinhos, rapaz. Pô, não fala não. Não, aí o Timblu, nesse episódio que eu vi, logo assim que saiu a pauta, eu fui pra relembrar alguns. Aí eu vi esse episódio, calhou de eu ver esse episódio com o crossover com Scooby-Doo. O Scooby-Doo. Caraca, o vilão, ele queria roubar livro da biblioteca pra ele ser inteligente. Nossa, mas por que ele simplesmente não alugava os livros, pegava os livros emprestados, pô? Pra isso que ele era biblioteca. É um vilão, pô, ele não quer. Tem que roubar, tem que roubar. Pra virar o rei do crime, pra poder virar o rei do crime. Caraca. Né? Faz sentido, nossa, mesmo. Assim, os troços muito espatafúrgicos. Pô, cara, muito zoado, cara, mas era engraçado, cara, mas é pra isso mesmo. Roubar o livro pra... Ok. Então tá. Então agora vamos para o último super-herói da nossas queridas a Hannah e a Barbera, que era o fantástico e incrível Space Ghost. Herói fantasma do espaço. Distribuição da CBS Filmes do Brasil. Versão brasileira AIC São Paulo. Tum, tum, tum, tum. nada mais é do que o Batman que voa e vai pro espaço. O Batman espacial. E aí, agora, a gente pode linkar, né, ô Flávio, que os ajudantes do Space Ghost, que apareceram mais pra frente, poderiam ser o Johnny, a Jane e o Glick. Não, mas acho que agora... Eu acho que é Blip o nome do macaco. Porra. É Blip. Mas poderia ser, cara. Do Space Ghost é Blip. É Blip. Ah, rapaz. Mas na época a gente chamava os dois de Glick. Cara, eu gostava muito do Space Ghost, cara. Principalmente por causa daquele esquema lá dos braceletes, sabe? Ele rodeava os braceletes e mudava o poder que ele queria usar e coisa e tal. Mais ou menos que nem o Batman, que tirava qualquer bosta daquele cinto dele, né? Tirava escudo, tirava cartão de crédito, tirava tudo. Tirava até remédio. Tirava tudo. Pô, era muito legal, cara. E ele tinha um jato invisível também, não? Não. Não sei se era invisível, mas eles tinham uma nave. Tinha um jato também, mas eu não lembro do se o jato ficava invisível. Que daí depois a Mulher Maravilha usou nos Super Amigos. Eu acho que não era invisível, não. Se eu não me engano. É mais fácil ele ter herdado da Mulher Maravilha, porque o desenho dele se passa depois. Será? Não. Ué, ele já tá lá no espaço, a humanidade já tá desenvolvida e tudo. Não, mas o primeiro episódio é de 66, Super Amigos é no episódio 70. Não, mas a história se passa numa era posterior da Mulher Maravilha. Não, mas eles não são do mesmo universo, não tem nada a ver. Eles estão em outro sistema solar aí. Ok. É verdade, né, cara? É mais ou menos tempos atuais, porque depois o Space Ghost muda de carreira e vira apresentador de programa lá no Space Ghost Coast to Coast. Não, do Cartoon Network nacional. De costa a costa. Costa a costa. Cara, como eu gostava de assistir essa porra, velho. E eu assisti essa merda, cara, é muito legal. Pô, é muito, muito sem noção, né? As perguntas nada a ver, com as respostas nada a ver. Não, os convidados nada a ver. Era tipo um Jô Soares do desenho animado, velho. Na verdade ele é baseado em algum apresentador dos Estados Unidos mesmo, né? Porque não é provavelmente não foi inventado no Brasil, né? É, mas pra dar uma referência brasileira. Porque o Jô Soares já é adaptado do David Letterman. Né, que é o. Como é que chama o programa do David Letterman, cara? Nem sei quem é que tá falando. David Letterman Show. Não sei, deve ser isso. Eu acho que é. Jô Soares inventou essa porra toda. Então. O Jô Soares nasce meia, exatamente. Isso aí, que passava meio-dia. É o de frente com o Space Ghost. Mas, cara, eu vi uma vez o Space Ghost no O Batman foi no barbeiro e cortou. O barbeiro cortou as duas orelhinhas e virou o Space Ghost. se tacar em cloro no uniforme do Batman, também fica branco, fica igual o Space Ghost. Cara, muito legal, cara. Muito, muito legal. Mas é muito baseado. E os vilões do Space Ghost também são icônicos, cara. Principalmente aquele inseto, aquele que eu esqueço o nome aí. Zarg. Zagor. Zurgnon. Com Z. Zorak. É isso aí. Zorak? Ou Zorak? Zorak. Pode ser. Zorak. Sei lá. Sei que era muito legal, cara. E o Space Ghost teve até quadrinhos, porra. Cara, ele não só teve quadrinhos, como ele voltou nos quadrinhos agora também. Da Marvel. Né? Ele nos dá Marvel, olha só. Ele teve uma aparição nesse... 78, Edu. Ele teve, mas ele tá junto com a galera atualmente nesse Future Quest, que tá juntando vários personagens aí da Hanna-Barbera de volta, saca? Sim, Pô, talvez até inclusive na data da publicação desse cast já até. Talvez já até tenha no Brasil, Esse Ghost era muito legal, cara. Nossa, gostava demais. Mas não sei como ele no espaço ele conseguia voar de capa e a capa balançava. Cara, o Space Ghost quebra a teoria do Fernando. Epa. Ele não tem uma letra no peito. Ah, é verdade. É mesmo. É, mas no peito dele ele tem o desenho dele né? Mesmo. Dele mesmo, tem a logo. Já o Batman tem o desenho do morcego, ele tem a logo dele mesmo. Então, tá certo, por isso que na verdade aquilo ali não é um desenho, né? É um comunicador. Brilha até os olhinhos na hora que ele bota o dedo em cima. Aí ele brilha, né? Tá isso. O menino brilha. É verdade, a Jane Jace tá na direita, na esquerda, né? No ombro esquerdo. Caraca, eu tô vendo aqui, olhando aqui, passando pro outro um episódio aqui. Aí ele cai num planeta, cara. Aí quem eles dão de cara com os Herculoides. Sim, eles são no mesmo universo dos Herculoides. É. Ô, louco. Tá vendo? É, no mesmo universo dos Herculoides e também de um outro que tem uma clava, que eu esqueci o nome. Mythor, é. No mesmo universo, o Frankenstein Jr., todo mundo do mesmo universo. Assim. Tudo, é. Tudo o mesmo cara que fez, se eu não me engano. É. E pro Space Ghost, não tem problema que ele caia lá e o mundo onde estão os Herculoides seja pré-histórico. Porque ele viaja pelo espaço, então ele pode viajar por vários planetas. Uns mais evoluídos, outros não muito. Outros não, é. Por isso que... Sei que é muito legal, cara. Pô, não, muito legal. Ele é dessa leva aí que passava na Manchete também. E o Space Ghost, ele é à frente do tempo, Edu. Sabe por quê? Porque ele não tem a cueca por cima da calça. Não. Verdade, velho. Ele só tem o cinto. Mas ele usa um colã branco que deve marcar muito o negócio dele. Sento. Cara, ele não usa nem sapato, nem bota, nem nada, nada velho. Não, o colã dele ele é um já é sapato. Mesmo. Uhum. Seria se não tivesse capa. A capa é o lençol que bota depois por cima da cabeça e fala... Pô, Tiblu, tô vendo aqui, cara. Ele ganhou um quadrinho pela DC Comics em 2004. Uhum. E ganhou um crossover com Lanterna Verde em 2017. Caraca! Show, com Lanterna Verde. Com Lanterna Verde. Saiu na Green Lantern Space Ghost Annual, número 1. E ele a gente fala do Batman, coisa, mas ele é uma cópia do Lanterna Verde, realmente, né? Um herói que viaja pelo espaço, poderes vêm dos braceletes e coisa e tal. E não é necessariamente cópia do Batman. É uma mistura dos dois, né? Pode ser. Mas ele tem muito mais a ver com o Lanterna Verde. É, tá mais pra Lanterna do que pra Batman mesmo. Caraca. Será que tem uma tropa de Space Ghost no universo? Ué, já tem mais dois ali, né? Saca aí. Saca essa imagem. Tô falando, mas olha nessa imagem, olha como marca o negócio. Coitado dos ajudantes dele que tinham que ficar olhando pra esse negócio. Ai, caramba. Ai. Meu Deus. Tá. Acho que é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Já falamos de todos os nossos heróizinhos fantásticos aí da nossa incrível Hanna e Barbera, nessa dupla de criadores de conteúdo e excelentes, né? Então vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, né, velho? Hanna Barbera foi um estúdio que trouxe heróis muito icônicos aí, que marcou muito. Nem que fosse porque a gente era obrigado a ficar assistindo os desenhos ali, esperando chegar os desenhos que a gente queria. Mas, cara, vão ficar sempre na memória. É bacana que alguns ainda estão ganhando aí material novo, né? Igual o Space Ghost ganhou material aí 2 anos atrás, então é bem recente. É, espero que voltem mais heróis aí. E que o estúdio da Hanna-Barbera, que hoje tem outro estúdio, traga mais material bacana, e não só Scooby-Doo, que tá ganhando versão todo dia aí, todo ano ganha uma versão nova, que dê chance pros outros personagens, tem muito, traz outros aí, ó. Fábio! Pô, cara, foi muito bom relembrar esses super-heróis, cara, que a tia Hanna e Bárbara, pô, cara, eles revolucionaram o jeito de fazer desenho, cara, animação, desse jeito deles fazerem industrial, muitos... Deu a gente a oportunidade de ter um Space Ghost, de ter os Impossíveis, cara. Então, pô, é muito bom relembrar e espero que retornem de algum jeito alguns. Fernando! É, então, a tia Hanna aí, junto com a Barbera, criou esses personagens ícones aí que a gente assistiu na época das crianças ali. É, que nem o Edu falou antes de um desenho principal ali, mas tivemos a chance de ver os episódios curtinhos, mas que deu pra gente relembrar bastante, assim. Principalmente na esse que a gente falamos, que não é possível, Space Ghost mesmo aí. Que basicamente acho que passou em todos os canais, né? Acho que não sei se chegou a passar na Globo, mas de resto passou em todos os canais aí. E é bom relembrar essa época da infância aí, que os desenhos mais simples eram legais. Olha aí, ô Edu. Além deles, eles ficavam invisíveis, né? A nave também ficava invisível. Olha! Vou botar o link aí, ó, e já tá no horário, já tá no na hora que eles começam a ficar invisíveis. Só tô na play aí que já vai direto no ponto que eles ficam invisíveis. Então foi ele que passou o projeto da nave pra Mulher Maravilha. Exatamente. É, porque pelo que eu vi, ele foi daqui que eles copiaram, cinto, né? O cinto ele tem pra ficar invisível, né? Eles, né? Todos eles ficam invisíveis. É. E a nave também. Ele que vendeu a tecnologia pra Mulher Maravilha. Ah, pode crer, ó, fica mesmo aqui invisível. Eu sabia que ele tinha um jato invisível. Então tá. Então vamos ficar por aqui, né? Maneiro. Muito obrigado a vocês que ouviram o cast até esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será, Spider, será que o Space Ghost pode te dar uma carona e pra te ficar invisível e dar o fora daqui? Olá a todos, eu pensei o mesmo. Eu quero pegar a carona com o jato invisível. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje me acompanhando aqui o Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu? Fala, cara. Hoje temos alguns e-mails aqui pra gente dar uma lida. Opa. Vamos começar a dar uma sapecada aqui. Bora. Vamos começar pelo e-mail do Alexandre Costa, que mandou para nós aqui o seguinte... Que na data da gravação entrou recentemente no grupo lá do Telegram, a família do Telegram. É verdade, cara. É novato lá na nossa família do Telegram. Seja muito bem-vindo lá. Espero que esteja sendo muito bem zoado. Com certeza. Ele diz aqui o seguinte... Tô ouvindo agora o Machine Castelo... Machine 106. Não ouço na ordem. Ah. Toma um puxão de orelha. Ah, é brabo. E cara, eu nunca vi nada de Sailor Moon, Guerreiras Mágicas e Sakura Card Captors na minha vida em meus 46 aninhos. Porra. Não por preconceito ao gênero, eu não gosto de Patrine e o Tokusatsu. E quando eu passei os olhos na chamada na época da Manchete e no SBT, no Guerreiras Mágicas, eu meio que associei a Patrine. Que babaquice a minha. Mas, pra me retratar, vou comprar todas as três citadas em DVD, já tô negociando, e até a Patrine vou adquirir pra mostrar às minhas filhas. Tô gostando muito do MachineCast de Shoujo. Tá sendo muito esclarecedor. Olha aí, rapaz. Quebrando barreiras. É uma péssima maneira de gastar dinheiro, mas ok. Cara, não fale isso, velho. Coitado. Coitadas das filhas dele. Não, cara. Pô, Patrine é legal, velho. Deixa as meninas conhecerem. É, porra. Vai ter e a o resto Patrine. Também. Puta que pariu. Temos aqui um e-mail também do Jorge Augusto, lá do Anime Sphere, que mandou pra gente o seguinte, sobre o cast 9, minha não, indicação. Não tem escrito Anime Sphere ali, pra que esse jabá gratuito? Ué, pra todo mundo saber qual Jorge é. Porra. Porque Jorge é um nome muito comum, sabe? Você fala Jorge e levanta 50 na multidão, assim. Sabe? Então você tem que falar o Jorge tal, aí tá, esse jabá Jorge. Jabá do cacete. Ele manda aqui sobre o cast 9 e diz o que é o minha indicação, que foi o Buttertoads StarCraft Double Dragon. Ele diz o seguinte: minha indicação é o nome do episódio, viu, gente? Não é a indicação do Edu. É. São indicações do Spider. E ele diz aqui o seguinte: e aí, viajantes do tempo, tudo tranquilo? Bom. Indicações de vocês neste episódio foram muito boas. Cara, joguei muito Battletoads no Mega Drive e do meu tio, e Double Dragon no fliperama perto de casa. StarCraft ainda não joguei, mas acho que disse em e-mails anteriores, meu pai era muito mão de vaca e eu acabei com um turbo gamezinho. Claro que nada me impede de baixar um emulador e jogar. De resto, é interessante ver o quanto vocês evoluíram deste episódio. Grande abraço e até o próximo e-mail. Olha só, valeu, grande Jorge. O Jorge tá usando a mesma erva que tu, Edu, porque ele não mencionou isso em nenhum e-mail, ele mencionou isso numa gravação conosco. Né, cara? Mas muito massa aí, seu Jorge, pelo e-mail aí lá de cast, né, cara? Lá do início, lá, o número 9, cara. Olha só, 5 anos atrás. Né? Bacana, bacana. Agora nós temos aqui um e-mail do Sanderson Barros, que mandou aqui com o seguinte título: Cast do Cagaço. Um N ali já dá uma região, né? Né? Ele diz o seguinte: fala, machineiros, jogos de terror, ótimo tema. Não joguei quase nada de jogo nesse estilo, mas acompanhei meu irmão zerando Resident Evil 2 e 3. Excelente indicações de toda a galera. O estagiário foi o melhor. Sexta-feira 13 é um clássico e dá um tesão. Um tensão, sim. Especialmente quando a tela fica escurecendo. Só não pode jogar igual o Tibum Manjador de Rola. A escolha do Edu foi a mais incoerente. Eita! Diablo é jogo de horror, terror? Se for medo da mãe pegar o moleque jogando o game do Capetão, é um excelente jogo e zerei com meu irmão a versão de PS1. Mas não dava medo nenhum. Exatamente. Cara, foi seu feeling. A melhor parte do cast foi quando o Drauzio Varela falando do esquecimento. Rachei o bico. Muito obrigado aí, Sanderson, pelo seu e-mail também. Que massa que você curtiu o cast aí. Bom saber. E temos agora aqui um e-mail do Éder Aleixo, que ele mandou com o seguinte assunto: 3 por 1 real. Eita. E ele manda aqui o seguinte: mestres da cultura pop. Que cast maneiro. E sobre mestres de hoje em dia, temos no mundo dos animes o Urokodaki. Acho que é assim mesmo que fala. Que é o mestre do Tanjiro no anime Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Temos também o mestre Saitama de One Punch Man. Mas deixando ele de lado esses otakus sujos, no mundo de games temos um que não recebe a alcunha de mestre, mas um pai. É um mestre. E o que estou falando é o Clayton do Bom de Guerra. Que no decorrer do jogo ele ensina seu filho arteiro. Legião Urbana. Cara, que cash. Meu pai sempre gostou de Ira, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí e Legião Urbana. Então eu cresci ouvi durante muito tempo, até que enjoei. Fiquei um bom tempo sem ouvir e depois de muito tempo voltei a curtir novamente. Deixo a recomendação de Múmias, que é uma música sensacional do Biquíni Cavadão com a participação do Renato Russo. Olha, cara, que massa. Fica aí a indicação, ó. Essa música eu acho que eu até não conheço, vou procurar também. Jogos de terror. Outro cast sensacional. Eu quero recomendar um jogo de GameCube de 2005, não sei se vale, que é o Eternal Darkness, que é um jogo que é um game de terror que, conforme sua barra de insanidade vai aumentando, o videogame prega peças no jogador, falando que o controle foi desconectado ou que o save foi corrompido. Ele finge que desligou o console, é uma loucura. É isso aí, abraços e continuem a crescer. Cara, muito grato aí, senhor Éder, pelo e-mail 3 por 1 real aí. Literalmente foi 3 por 1 e-mail, né? Mas muito maneiro também. E vamos agora aqui para o próximo e-mail, que é também um e-mail aqui do Jorge Augusto, emplacou mais um aqui pra nós, que mandou sobre o cast 143 Jogos de Terror. Não essa mesma... que é o Jorge do Anime Fair. É porque já falou lá em cima e falei que emplacou um segundo, então... Vai ser outro Jorge, porra. Não, o mesmo um Jorge diferente vai emplacar um segundo sem ter aparecido o primeiro? E ele diz o seguinte: salve, viajantes do tempo. Bom cast de jogos de terror, mas eu ainda acho que Diablo não é jogo de terror. Olha aí. Se for assim, vou citar Dragon Age Origins. Puta que pariu. Que é, mas ele pegou, ele foi lá pra fantasia medieval pra falar que nem terror. Nem essa, né? Nem isso. Esquece o que tem no jogo. O pior é o ano do jogo. Esse jogo é de ontem. Né, cara? Realmente. Parabéns ao Neilson desencavar um jogo que eu nem conhecia. E enquanto ouvia, busquei umas imagens pra ver. Realmente, a engine da época me levou de volta no tempo. Resident Evil e Parasite Eve tava na cara que apareceria. Biohazard seria uma boa, e vocês sabem melhor que eu disso. Eu não leitura... que Resident Evil tava na cara, ele não falou de Resident, mas talvez ele quis dizer que com certeza ia ser mencionado. O Jorge não tá manjando muito, né? Sabe que a gente tem casts específicos pra cada Resident, mas ok. É porque se ele tá maratonando, pegando do velho e pegando o mais recente, ele tá lá no 9 ainda, então ele não chegou no Resident. Então talvez. Ele não sabe que já teve. Talvez. Na leitura de e-mails, primeiro, desculpem a falha, eram mesmo 243 anos. Segundo, o Team Blue tava on fire. Modo Dercy Gonçalves ligado e estrumpando. E ainda mais nos off-topics. Ele disse que vai pro inferno. Agora eu me pergunto, onde no inferno ele vai? É porque são 9 regiões no inferno, né, cara? Depende da tua crença, né? Depende da tua crença. Não, cara, o inferno tem 9 regiões. Não, mostrou no Cavaleiros do Zodíaco lá. Não, mas é dos Cavaleiros, porra. Sabe lá qual é o inferno que eu acredito? Na verdade, eu não acredito nem em inferno, então foda-se. Pode ser aqui em casa mesmo. Vou ficar aqui. Cara, você tá duvidando da Atena? Vou ficar aqui mesmo. A Atena só veio na Terra pra poder morrer e ir lutar no inferno? Você tá duvidando dela? Minhas experiências com jogos de terror se resumem aos Resident do PlayStation que eu acompanhava ele jogando. Grande abraço e até o próximo e-mail. Ele acompanhava quem jogando, né, cara? Ele falou que acompanhava ele jogando, mas não falou quem é o ele. O jogo de terror se resume aos Resident Evil do PlayStation que eu acompanhava ele jogando. Ok. Parabéns pro ele aí. É. Ele, você é um cara bom. Ah, já sei quem é esse, Team Blue. Deve ser o ele. Das meninas superpoderosas, tá ligado? Ah, pode ser, porra. Aí sim, é. Com certeza que eu acompanhava ele. Com certeza era ele. Grande abraço e até o próximo e-mail. Valeu então aí, seu Jorge, pelo segundo e-mail. E agora temos outro aqui, Team Blue, que é de um tal de Mitchell Carroll. É um cara aí de nome bacana, velho. Sim. Ele mandou aqui pra nós o seguinte, ó. Meu nome é Carol Mitchell. Eu sou um paciente com câncer de esôfago, atualmente em um estágio terminal. Por favor, não seja surpresa receber essa mensagem de mim, por favor. Aceitá-lo como uma bênção de Deus, tornada possível através de uma mulher com um coração bom e sincero para com os pobres órfãos. É ela, Edu, não é ele. Ah, ele falou, eu sou um paciente com câncer. Não falou uma paciente? Ah, bom. Então tá, pode ser ele e virou ela no meio do caminho, pronto. Eu acho que ele tá falando aqui, ó, aceitá-lo com uma bênção de Deus tornada possível com uma mulher, ele tá falando provavelmente de Maria, mas Deus, saca? Ah, entendi. Não sei, não manjo essas coisas, mas vai lá, segue. Encontrei seu endereço de e-mail no diretório da web e decidi entrar em contato com você. Mas se por algum motivo você achar que esse e-mail é ofensivo, ignore-o e aceite meu pedido de desculpas. Eu também busco sua ajuda em orações e faço bom uso do meu fundo, o qual gostaria de ser usado para ajudar os órfãos. pois não poderia fazê-lo devido ao meu atual problema de saúde. Eu estarei indo para uma operação em breve. Decidi doar a quantia de 5 milhões e 500 mil dólares para você pelo bom trabalho de Deus, para estabelecer uma fundação para o orfanato, viúvas e indigentes em todo o mundo. Preciso do seu telefone particular e números de fax, seu endereço, estado civil, ocupação, para permitir vincular você ao banco. Fornecerei mais informações detalhadas depois de saber sua disposição para lidar com esse fundo. Obrigado e que Deus te abençoe. Carol Mitchell. Porra. Cara, tamo... Assim, eu já mandei já o telefone, né, o número do telefone, endereço, estado civil, tudo, pra essa pessoa, né, por e-mail ali. Só os números de fax que eu não tinha. Mas isso me leva a crer que essa mensagem é uma mensagem vinda do passado, né? Porque alguém pediu número de fax? Não é, cara. O que que é... A gente deve, em alguma viagem no tempo nossa, a gente deve ter largado o nosso no endereço de e-mail lá, provavelmente no cache de PC lá. Só pode. A gente deve ter marca largado. Ou então no cache de Orkut, ficou lá, rastreou o código. Mas enfim, eu tô esperando aí a vinculação lá no banco pra pegar essa bolada aí pra gente fazer esse orfanato aí das viúvas. Né, cara? Viúvas e indigentes, cara. Isso. Né, vou, então... Já vou poder levar o Flávio pra lá. então tá, Edu. Então, muito obrigado aí ao Mitchell, ao Carol Mitchell, então, né, cara? Estamos aguardando aí. Espero que corra tudo bem com a documentação aí, com os negócios pra gente receber essa boladinha. Espero que essa pessoa morra, né? Porque senão ele vai querer o dinheiro de volta, né? Não, a gente vai aplicar bem. Aqui é Brasil, a gente sabe fazer o dinheiro sumir. Então, galerinha, muito obrigado a todos vocês aí que nos mandaram e-mails. Alexandre Costa, muito bem-vindo aí à família do MachineCast. Espero que você se sinta tranquilo aí conosco. Obrigado por mandar seu e-mail também. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários e também desse cast. Não se esqueçam que se vocês quiserem aparecer aqui, igual todos que foram citados aqui hoje, vocês precisam mandar um e-mail para nós, senão você não vai aparecer aqui. Ou você também pode fazer igual o nosso padrinho, o I'll Be Back. E se você também fizer lá, por nosso padrinho, você também vai ser citado aqui. Muito obrigado aí, novamente, ao I'll Be Back. E é isso aí, galerinha. Uma coisinha, o I'll Be Back tá ganhando episódios adiantados, olha aí, ó. Olha aí, rapaz, tá ganhando. Olha, isso é que é padrinho, rapaz. Não esqueça, então, de contribuir ou no padrinho ou no PicPay. Ou no PicPay. As recompensas do PicPay são as mesmas do padrinho, né, Timur? A mesma do padrinho. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e nos vemos na próxima viagem do tempo. Valeu! Tchau! Off Topic. Quem será o super-herói desse cast? Team Blue? Repete, porque travou. Picou. Vamos lá. Fala, galera, e quem será o super-herói desse cast? Team Blue? Edu? De novo, cara, trancou de novo, exatamente no mesmo no ponto. No mesmo ponto, é. Caraca, deixa eu ver se o... Não, não tem nem... Não tem o... Aberto o torrent, não. Olha só. Não tá, não. Não, não tá, não. Aí, né? Posso tentar? Vai. Vai. Fala, galera, e... Quem será o super-herói desse Team Blue? Caralho, de novo. Nossa. No mesmo lugar, no velho. Mesmo ponto, velho. Porra, tá. Fala cast, Flavinho, só assim, fala cast. Que cast? Toda vez que ele fala cast, tá cortando, velho. Não é por causa da frase. Não, cast fala, tá cortando. Cast? Ou é, sou eu? Não, então é você, porque toda hora que fala cast, tá cortando. Cast. Assim? Cortou? Tenta falar assim, quem será o herói desse cast? Tá. Fala, galera. E quem será o herói desse cast? Team Blue? Cortou de novo. De novo? No cast? Caraca, vocês estão me sacaneando, cara. Não, sério? Velho, é sério. Juramos, sério, por Deus. Velho. Mas por que, que a gente estaria sacaneando? Sei lá, cara. Sentido? Olha o... Tá, então fala assim, desse podcast, então fala assim. Vamos lá. Fala, galera. E quem será o super-herói desse podcast? Não é possível, cara. Todos será que sim. É meu fone? Não, cara, não é impossível. É o Discord mesmo, cara. Cara, Team Blue, quando você for editar, cara, corta esse pedacinho e coloca lá no grupo pro Flavinho ver. Não é zoeira, não velho. É, cara. Não de é. Boa. Quem tenta, assim, será o super-herói desse assim, cast? Desse episódio. Tenta aí, vai lá. Cara, agora eu tô perdido até o foco. Fala, galera. Quem será o super-herói deste episódio? Team Blue? Edu Filhote? Cortou de novo. Não, lá no finalzinho também. Do episódio, é. Fez assim. Então deve ter alguma coisa na conexão aí, né, do Craig, não? Deve ser alguma configuração aí do Discord, né, não? Não. Vai saber. Vamos tentar. Fala tu, Eduardo. Tenta repetir a frase dele, vamos ver. Quem será o herói desse cast? Team deu Blue? Normal. Deu normal, aí, né? Flavinho, deve ser alguma configuração aí, cara. Mas não sei. Quem será o herói desse cast? Aumenta um pouquinho ali, aquele 64 lá, bota 50. Cadê? Vamos lá. Onde? Opções... Voz e vídeo. Botar 50? É, bota 50, vamos ver. Tava 54. Tava 54? Tava. Tá, bota 40 então. Pera aí. Eu tô aumentando ao invés de diminuir. Isso, é, exatamente. Será o super-herói desse? Eu vi que cortou. Cara, eu vi que cortou na minha foto. Quem será o super-herói desse? Aí cortou. Opa, de novo. Ali. É quando eu falo o desse, aí corta. Não é possível, cara. Por que isso? Falo do cast, então. Não. Quem será o herói de hoje? Tenta aí de hoje, vamos ver. Isso, de hoje. Quem será o herói de hoje? Ó, ah, agora deu. Aí foi. Quem será o herói desse cast? Ó, saiu. Agora foi. Então. Não, mas quando ele fala normal, quando ele fala mais... Quando ele vai fazer a apresentação e corta. É. Vamos ver, vou tentar desse cast de novo pra ver. Tá. Né? Agora deu, viu? Nossa, estão batendo panela aí. Deixa o Edu parar lá. Deixa o Edu parar de cozinhar, botar a panela de pressão no fogo. É, em cima do fogão. Vai o feijão no fogo, Edu. Não, eu desliguei o carregador do notebook sem querer. Porra. Caraca. Ainda bem que não tá gravando, hein. Nossa. Vamos tentar de novo, ver se vai. Vai lá. Peraí, desculpa que eu tô meio gripado. Percebes. Fala, galera. E quem será o super-herói desse cast? Mas aí, porra, deixa eu terminar, caceta. Tô tentando terminar já 20 minutos. Vai de novo, agora vai ter que ir de novo. Agora vai ter que jogar. Vai de novo. Vamos lá. Deixa eu falar com o Spider aqui. Vai mandar um. Foda-se! Foda-se! Eu tava pra falar do Hong Kong Fu e dos Impossíveis. Aí eu falei, porra, manco. O Team Blue me escolheu primeiro. Eu falei, vou queimar com todo mundo. Vou falar os Impossíveis. Né? Aí o Flávio já chegou acendendo a fogueira de São João ali. Já. Aí, entre os Impossíveis, eu era a Formiga Atômica ou era a Space Ghost, mano. Ainda bem que deixamos o Space Ghost pro final. Não quero nem saber. O Hong Kong Fu também é muito engraçado, cara. Tava... Um outro da minha lista que era o Rain do Piratas das Águas Sombrias. Pô, esse é bem novo, né, cara? Não, novo entre aspas, né? Novo entre asas, desenho de 94, 93, não. Pô, sei. A gente só falou nos 60, 70. É, mano. Ah, tinha também aquele... Mas tá na lista, tá, também, né? Ah, outro que tava... Tinha. Tava na minha... Dá pra fazer um 2 ainda, cara. Então não vou falar, não. Herói. Bastante heróis legais aqui. Ah, pô, poder falar pode, mas... É, outro... gravar o outro... É, outro que tava também na minha lista era o Coelho Ricochete. Esse é herói. É herói. É herói do Velho Oeste. Ele é herói do Velho Oeste. Ele é o xerife. Ele é o ricochete. Ele é o xerife, mas... E tem também o Tartaruga Tuxê. E o Dum Dum. Aí você, eu já vi que não vai ter segunda temporada. Não vou falar essas bosta. Não, tem um tanto também, herói legal pra falar. Tem o Homem-Pássaro, o My Thor, Frankenstein Jr. Tem também o Iapetê, Iapeti, Iapetê, que tem, que é isso, Shazam? Nossa. Os Três Mosqueteiros. Nossa, tem Shazam, tem o Galaxy Trio. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.